3154, desça para 3000 pés, NH10110. 3000, São 3193, chame Recife em 1251, alterna 13325. 251-3325, muito Salvador. Voando na proa de Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 060, QNH 1090. Via para o 060, QNH 1097, desça para nível 050. 050, boa, 097. 180 graus, 05 nós, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, boa, 966. Salvador Ilhéus, 240, conforme rota, decola pista no zero. Curva direita, Dael, Leda, Ilhéus, controle 119-35, transponder 5567. Posso estabilizar. 2 7, aprovo. Pronto para pushback, acionamento no 2009. Autorizado, chantaque. Agora para cá. Tango Juliette Zulu Zulu, suba para o nível 085. E para a discussão? É o Ocean 6142, ela está na posição 5, já com porta fechada aqui, estamos só aguardando a retirada do Finger. Será que você poderia, por gentileza, contatar para ela e solicitar um operador aqui na posição? Ok, sim. Obrigado. Salvador Ground. Boa tarde, Azul 4065, Information Uniform 340, Campinas, do Brasil. Azul 065, send my copy again, if you want to deal with it. And by securing Azul 0405. Salvador, boa tarde, boa noite, espaço, centro da Vitor, portão 10, solicita Aracaju. Boa noite, espaço, aguarda a cópia, Aracaju, ajuste no 019. 019, aguarda. Houston 3154, complete o final do procedimento. Chame a torre em 118.95. Boa tarde, 3154. Boa tarde, ajuste no 010, vento 170 graus, 05 nós, aguarde autorização para pouso. Aguardão 3. 142, eu falo. Prossiga, cara. O operador distingiu? Ah, ainda não. Fala, Salvador, gol 1659, boa tarde. Boa tarde, 1659, táxi via alfa, reporte em XG. 1659, posição 1, sexta formação WIS, autorização para galeão. Guarda-copia, ajuste 1010. 1010, não sei se tudo, obrigado. Fala, Salvador, vou 9666. 3, 2, 5, 6, 3, 1, 6. Confirma 9666. 1209. Tá. 2009, pátio Indy Alpha, ponte espera 1895, ajuste no 090, 2009, ambulância. 1009, ajuste, pátio Indy Alpha, ponte espera 1895, voo 2009, bom trabalho. 1966, ingressa Juliette, portão 9, após a aeronave da companhia. Tocou 1966. Salvador, boa tarde, Xené 6320 para a autorização Brasília, 380. Ok, número 4 para a cópia, aguarda. Queria confirmar a subida prevista? Arbor Elefo. Confirme? Arbor Transição Elefo. Obrigado. 257 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha nível 150, reporte para descida na Pro de Mare para a chegada Mare. Portão 9, afirma. Obrigado. 462, desça para o nível 050, que é H1010. Channel 6326, reduza a velocidade para 2009. Oi, boa tarde, gol 2009, pronto, pode esperar 1-0. Gol 2009, boa tarde, autorizado. Alinhar e manter, pista no zero, reporte pronto. Alinhar e manter no zero, reporte zero pronto, gol 2009. Ateleda Motiva, position Salvador, 119.35, squall code 5564, azul 4065. 3407, azul, vai a aperto do 10, cubase, aperto do 10. And left hand rule. Runway yours 10, right turn after departure. Daiba, Del, Nima, Moshiva. 5564 is called and departure control sequence to 119.35 of you. 4065. Gate number 3, report to enter setup and push. Quatro, táxi de Alfa é Porsche Extra de Lente. Alfa, 0 grau, 059. Livre decolagem, voo 2009. Santa Costa, voo 1984. Salvador, Aracaju, 230, golfo 677. decola pista 90, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponder 5001, o gol 984. Boa noite, espaço autorizado, Aracaju 230 pela Golf 677. Regulando 90, curva esquerda, Puca, Aracaju, 1935. É o controle, 5001, transponder, gol 184. Então 10, chamo pronto para a Tujubega, essa nome. Vai chamar. Confirma, aeronave chama o controle? Não, só 0065, stand by to pushback and shut up. Follow, Salvador, voo 659, já tem a nova autorização? Tá pronto? Prossiga na escuta. Galeão 360, conforme rota, decola pista 90, curva direita da Eoli da Irumi. Controle 119, decimal 35, transponder 5575, gol 9659. Eoleda. Voo 2009, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 240, via da El. 240, via da El, gol 2009. Está por lado. 3154, mantenha a posição antes da Juliette. Salvador, Oceaneiro 6142. Prossiga. Ainda aguardando aqui, senhor, tem agora 14 minutos que a gente está de porta fechada. A Infraero chegou a lhe passar algum posicionamento a respeito daqui do Finger? Já foi solicitado, não, ainda não passou, vou retornar de novo. Ok, obrigado. 97. Tá, então ligou 2009, pode ir pro Aleda da presente? Quanto é que da saída, voo 2009? Mantenha a saída, 2009. Oceaneiro 63114, livre de desvios, reporte ao término. Oceaneiro 6326, desce para 2000 pés, QNH 9090. Para 2636, essa prova pode acessar o localizador, senhora? Afirmativo, livre LF X-Ray da pista 906326. 6326, então, LF. Posição 1, no gol 659. 659, número 2 no setor, aguardo. Aguardo no gol 659. 065, sabor de pushback estará por voz do taxi. 4065, understood that we are here to start pushback and setup. Juliette Zulu, Zulu, cheque o rádio que a informação está chegando muito cortada. Paulo, Oceaneiro 6142, posição 5. Finalmente apareceu alguém da Infraero aqui para retirar e está pronto para puxar essa lá. Ok, autorizado, senhor Sáquio. Você vai para o táxi, minha. No parque 6142, autorizado para o flexionamento, portão 5. Afirmativo, portão 5, autorizado para o flexionamento. Muito boa tarde, Oceaneiro 6326, aproximação final. Oceaneiro 6326, boa tarde, mantenha aproximação, ajuste 1010, aguarde pista 10 livre. Ajuste 1010, aguardando, está livre. Estimado daqui a 5 minutos. 5 minutos, sério. Agora puxa bem o funcionamento, portão 10, gol 94. Ok, portão 10 autorizado, chantagem. 3154, observe a aeronave da Avianca. Sou da Oceaneiro, puxando no 5, após a mesma liberar a Juliette, Juliette, portão 5. Grau 04 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso, pista 10, baixa para a volta 3, 8, 0. Brasília, 360, fez o 197, decola pista 90, curva direita, saída arbol, transição elétrica, controle 1, 19, 35, transponder 5576. Autorizado Brasília, 360, Brasília 197, decolada 10 com esquerda, arbol, alerta, 1935, estou falando curva direita, 1935 controle, 5576 transporte. Firmo, direita após a decolagem, pronto, portal 62. Bota na. Solo, gol 1097 de front. Táxi via Alfa, reporte Mr. Juliette. Alfa, Mr. Juliette, 1097. Salvador Grande, 4065, Fast Taxi, alternating. Ribeirão Preto, 4 hours, 30 minutes, endurance, 1261. Posuro 65, taxi via right, taxi in and alpha to 1.1010, when you are at 118.95, for 065. Okay, complete via India, alpha, and contact tower, holding point 1010, 118.95, for 4065. Mr. Juliette, gol 9097. 9097, ingresso a Juliette, portão 7. Portão 7, via Juliette, gol 9097. Gol 659, portão 1. Autorizado pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado para o táxi, gol 659. Gol 2006. Conforme plano, da Euleda, depois de Ilhéus. A gente pode voar, Ilhéus está presente? Autorizado, gol 2009. Voando Ilhéus, está presente, gol 2009. Solicitaria de voo 200 como final. A gente submantém o 200, aguarde confirmação. A gente submantém o 200, não foi Ilhéus, gol 2009. Para o táxi 6142, 136 a bordo, 35, alterna mandão. E 6142, mantém a posição. Aguarde o ataque. Paulo Salvador, boa tarde. Aguarda. 6326, táxi via Alfa, reporte a Xa Juliette. Alfa, reporte a Xa Juliette, 6326. Wind 190 degrees at 05 knots. Clear to line up and take off runway 10 at 0 4 0 6 9. Para o táxi Gol 1984, está com 125 a bordo, 123 autonomia, operando Recife. 884, táxi autorizado até o través do portão 612. Está através do 612, Gol 1984. Brasileiros, 4462. 4462, chame em torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Gol 2009, chame Recife em 1251, alterna 13325. 251, 3325, gol 2009. 5 airborne at 12, contact approach control 119.35. Approach control 11935, good day, and look forward to your success. Salvador, boa tarde, Azul 4462, final de 5 minutos. Azul 4462, boa tarde, ajuste no 0, 11, vento 190 graus, 06 nós, pouso autorizado, pista no 0. E pouso no 0, 4462. Manterá, 2 direto, 3 direto. Bravo 340 via dial departure. Climb to 340 via dial departure to 4065. Para o táxi, o Gol 659, está com 181 a bordo, 3:50, alterna Florianópolis. 659, táxi direita, por espera 1895, 1011, bom dia. 1895, 1011, obrigado. Na 6142, segue aeronave da Gol, com espera 1895, 1011, vou ver. 1884 da Gol, segue o Avianca, com o número 3 para decolagem, com espera 1895, 1011, vou ver. Avianca, com espera 1895, 1011, boa noite, pessoal. Obrigado, boa tarde. 6326, após o Gol, Juliette, portão 1. Após o Gol, Juliette para o portão 1, no treinamento 36. Torre, boa tarde, eu vou mesmo com a quantidade da 10 para... Gol no 659, boa tarde. Autorizando alinhar e manter pistola zero. Alinha e manter uma zero, Gol 659. Azul 4462, no solo, aos 15, libera para cima direita e chame a sola em 121 no decimal 9. Direita, 209, azul. Salvador, comunidade de Jesus, passar para o Juliette. 462, táxi via Alfa, reposta do Juliette. Alfa, Juliette, reposta do Juliette, passar para o Juliette. Gol no 659, decolagem autorizada, pistola 0, vento 180 graus, 05 nós. Deixa o Gol 659, obrigado. Surgem em TAP, livre LS X-ray da pista 10, reposta estabilizada. Sim, mantém 10, minha alta. Salvador, boa tarde, é o azul 9135, sente-se ao isso. Vou 9135, ação de identificação. Salvador, Chené 6321, está no 612 para o pushback acionamento. Voo 9135, contato radar 72 milhas nordeste de Salvador, mantendo nível 140, a proa de Bonfi, reporte para descida. Passaremos, voando proa de Bonfi, azul 9135. Gol 1659, decolado aos 17, chame o controle em 119, direcional 35, meu voo. Será 3, seu pô. Intenção do voo, Marco Mike. Intenção do voo. Serviço radar encerrado a 57 milhas oeste de Salvador, mantenha o nível 085 para serviço de informação em alerta, chame Recife em 1288, alterna 1260. 6550, aciona 01 no padrão, Michael Mike. Controle Salvador, boa tarde, voo 659, 2400, da El Liga. Gol 1659, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Dael 360, 1659. Oi, boa tarde, voo 984.0. Voo 884, boa tarde, atenta rolagem dos dois da Avianca, após autorizada alinhar e manter pistona zero. Alinhar 1-0, voo 984. Mike Golf Mike, boa tarde. Autorizado o acionamento, reporte pronto para outros locais. RM1142, decolando 19, chame controle em 119, decimal 35. Donato. Salvador, muito boa tarde, Júnior 63, correção, 6142, 1300 pés agora para 3. RM6142, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350 via PUCA. PUCA, autoriza para hoje. Chamo Aracaju, o da presente 6142. Chanel 6142, mantenha o perfil da saída. Solo Salvador. Salvador, Alchina 6362, PLB 108, Alterna, Goiânia, são 26 horas. Para o mais. 3219, um, levei táxi Pátio em Alfa, manda espera 1895, ajuste no 090. Levei táxi, ponto espera 18, 1251, if enable 133, 123.35, Azul 4065 today. Azul 4065. 133.25. 133.25 today. Perfect. Chanel 6314, complete final do procedimento, chama a torre em 118.95. Chanel 6314, ajuste no 090, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso. Vento 200 0 0 0 4 nós, pouso autorizado, pistola 0. 1884, decolar 2-2, chame o controle em 1-1-9-35. General 35, bom. Controle Salvador, bom. Boa tarde, voo 1884, decolou na PUCA. Voo 1884, contato radar na decolagem. Suba via PUCA para o nível de voo 230. Subindo via por 230, voo 984. O 1659, chame Recife em 1251, alterna 13325. 251, 3325, 1659, obrigado. Oi, Salvador. Boa tarde, Oxené 6321, no ponto de espera, tá já pronto. Oxené 6321, boa tarde, autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. Alinho, 6321. Oxené 6314, no solo 23, libere a próxima direita, ataque 6 Foxtrot e chame solo em 121, no decimal 9. É 314, se tiver alfa, reporte na Chevrolet. Oxaner 6321, no ao alinhar, decolagem autorizada, pista 10, vento 220 graus, 05 nós. Oxaner 6321, decolado 225, chame o controle em 119, decimal 35, com voo. 1935, grato, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, Oxaner 6321. Oxaner 6321, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, autoriza a Eletra, está presente, visual? Não tem precisa da saída, Xanair 6321. Alvo 9135, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 240, seu limite é o localizador. Confirmado, 240 para o azul 9135. Afirmativo, azul 9135. Certo, 240, 9135. 9135 está no ponto ideal de descida. 9135, desça para 050, QNH1010. 050, certo. Azul 9135, seu limite é a magnética 130 de Simbra. A 9135, copiou o controle? Confirmado. Seu limite é a magnética 130 de Simbra, azul 9135. Certo, limitado 130 de Simbra, 9135. Né, 6142, chame Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 2545, 6142. Gol 1884, chame Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 2545, boa. Condor, Xenai 6321, poderia voar a Alefa, dá pra gente, cruzando 60? Só pra te dar a saída, o Xenai 6321. Prossiga, Guardião 01. Confirme, mantendo 500 pés. Gente, irá pela linha do litoral. Gente, mantenha 500 pés, reporte Farol da Barra. Corrijo, reporte Pituaçu. São 3217, aciona identificação, voando Golf para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 060, QNH 1090. 60-1090, Golf, São 3217. Azul 9135, desça para 2000 pés, aguarde o vetor para interceptação do localizador. A 2000, aguardando recuperação, Azul 9135. 9135, ajuste no 090. 090. Confirme, Guardião 0105. Guardião 01, confirme código alocado. Mantém 500 pés na linha do litoral, reporte e situação. Controle do 620. Voo 620, aciona identificação, reporte ao término dos desvios. Vamos mais 5 mil, vamos tomar a de estátua. Voo 1620, após desvios, voe Mari. Desça para o nível de voo 070, QNH 1010. QNH, então vamos voar Mari. Foi Salvador, é o Azul 2791, é o Isso. Acione identificação via chegada Amã, desça para o nível de voo 080, QNH 1010. Aqui, Paulo, 0, 10, aprove Amã, né? Isso, 7, 9. Correu, mas o Max está pronto para decolagem. Tente o vento 180 graus, 08 nós, decolagem é autorizada para o setor nordeste. Mike Golf Mike. No 35, curva esquerda pro A220. Esquerda, 220. Avião 35. Salvador, boa tarde, está 3155, informação ISP para cópia, Guarulhos. 3155, Guarulhos autorizado, 320, conforme rota, pêndulo 10. Decola pista 90, curva direita, da Elida Motiva, controle 119, décimo 35, transponder 5032, está 3155. Autorizado, Guarulhos, nível 320. Coluna 0 da Eoleda Morte para pelo 1-0. Jornal 35 controle, 5032, responde essa 3150. Chame pronto, 3150. Camarada, obrigado. Azul 9135 para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 140. 140 pela esquerda, navio 35. Controle, Guardião, através de Pessoa Sul. Guardião 01, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. 118.95, grato. Salvador, muito boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde. Ajuste 1010, prossegue. Ajuste 1010, de retorno para pouso, se autorizado, Pátio do Gré. Guardião 01, reporte através do farol de Itapuã. Reportará através de farol de Itapuã. Azul 9135, completo final do procedimento, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95, 9135. Controle Salvador, chame a 321, cruzando 230 para 360. Chame a 321, chame Recife em 1 no 288, alterna 1 no 260. 1288-260-6321. 01 através de Itapuã. Sente, Guardião 01, informa o tráfego ATR da Azul em aproximação para pouso pista 10. Aguarde a passagem do tráfego. Sente do tráfego Azul, final 10, aguardará a passagem. Azul 9135, vento 190 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no zero. 9135. Guardião visual com o azul no final do 1-0, se autorizado, a retaguarda direto do Parque do Brasil. Sente, Sete, Guardião 01, atento ao tráfego em aproximação pela pistão no zero, a retaguarda do tráfego autorizado o cruzamento do eixo da pistão no zero. Reporte eixo livre no solo na Ugreia. Reportará o eixo livre no solo, a retaguarda do azul na final da 1-0. Sou baixado para lado extremo, azul 9135. Este azul 9135, repito, vento 190 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Vente 9135. Autorizado pelo 10, decola pista 10, curva esquerda, saída Cuca, transição de par, controle 119, decimal 35, transponda 5033, no 966. Entrando 370 para Campina Grande, para ver aquela ata do 10, decola da 10 com curva esquerda, na Fuca, de par, 1935, pressiona 5033, fechou o voo 966. Postão 9, esquerda após chão pronto, maravilha. Câmara 5. Solo Salvador, boa tarde, FM 6327, com a informação ISP, autorização ideal. Rochelle 6327, aguarda cópia. Guardião 01, vento 1180 graus, 08 nós, autorizada aproximação para o Graé, reporte no solo. Autorizado, aproximação, parte do Graé, reportará no solo controlado, Guardião 01. Posição. Vento curva esquerda para o 210. Esquerda 210, desce para que nível? Desce para 2.000 pés, NH 1090. 2.010. Estacionamento, chama para puxo no 9.000. Chamará. A 3.010. Usado, plano Yankee. Decola pista 97, curva direita, saída após direto, controle 1.9.35, transponda 5.051. Frequência 1.9.35, transponda 5051. O Oscar é com o papai. 791, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo para 2200 nós. 2700. Só no 21, decimal 9. Por favor. Não considere no sal de 41, frequência livre. 1620, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo. Lopas 3, posição 3, Lima. Ele é 6327, eu sou o Salvador. 6327. Confirme o nível para ele? Possível 170. 180 seria o correto, 6327. Afirmo, 180. Salvador Ilhéus, 180, Golf 677, decola pista 90, curva direita, coral, meia subida, controle 1.9.35, transponder 5020, 6327. 180 autorizado para Ilhéus, decolando a 10, curva direita, Golf 677, saída segue coral. 1935, controle 5020, transponder, chamar 6327. Portão 1, não chama pronto, 6327. Prato. Salvador, responsável, agora 40, saúde. Guará 40, Salvador, Brasília. Uma centena, pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Voo decola pista 90, curva direita, saída coral, controle 119.35, transponder 5552 do Guará 40. Guará 40, obrigação do Salvador Brasília, 1.0, decola pista 90, curva direita, saída coral, controle 119.35, transponder 5552. Guará 40, no pátio militar, livre, acionamento, chame táxi. Azul 2791, para interceptar o localizador, curva à direita, proa 130. 130, 2791. Sou 1620, curva à direita, proa 040. Direita, proa 040. 3217, atingi 2000. Arrambó, transição elétrica com curva à direita. Controle 3217. Prossiga 3217. Se mantém essa proa até o localizador ou passa? Negativo, aguarde o último vetor. Tá, vai manter a proa. Tarde, autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso na pista. 0. Perdão, 40, 3217. Saída Arbor após DCT. O limite é o localizador, 620? Negativo, limite 130 de Simbra, o Ocean, o Gol 1620. Sendo localizador 3217. Cliente, aguarde para transferência 3217. Vale. Pode ficar com o papá autorizado, ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, pista no 7. Vou no 62120 para interceptar o localizador, curva direita para o 115. 17.500, localizador. Estou no 620, curva direita, proa 125. 125. Tudo essa pode continuar a descida para 2000? Plan 3217, chame a torre em 1-8.95. 2-5, boa tarde. Azul 2791, desça para 2000 PM. Reporte estabilizada. Reportagem estabilizada, descendo para 2000. Gol no 620, desça para 3000 PM. 3217. 3217, passa para Simbra, visual com a 10. Baixar a travada. 3217, boa tarde. Ajuste 100, vento 180 graus, 08, nós, pulo autorizado, pistola 0. Patango Lima, Vitor Leandro. Estou prosseguindo. Prosseguindo, Lima, Vitor Leandro. 360 Brasília. Azul Brasília, 360, Pazulão 97, decola pista 90, 97, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 119.35, transponder 5044, Lima, Vitor Leandro. Autorizado Brasília, 360, Pazulão 97, decola 97, direita, Arbor Elefa, 935, 5044, transponder, Lima, Vitor Leandro, funcionamento está. Lima, Vitor Delta, está correto? Parte o que se encontra aí, o que eu vi? Está na Aerostar com 04 a bordo. 04, 1895, ajuste no 090. Lima, Vitor Delta, bom voo da Aero. 1905, obrigado, boa tarde, amigo. PES, reporte estabilizada. 1902, está vendo? Sapatango Lima, Vitor Delta, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2791, fui aliás. Azul 2791, boa tarde, ajuste 1-0, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Mantendo, aguardando. Como é que ele mudou? Sierra, Golf Oscar, confirme a intenção de voo local. Forte até 10. Salvador, Salvador. Mil pés. Corredor forte até 10 milhas e após retorno a Salvador. Chama controle 1935, torre 1895. Decola a pista 97 com curva à esquerda, ingressando no corredor forte, mil pés. E o transponder aciona o 0127. O Sierra Golf Oscar. Quatro, com quantos a bordo, Sierra Golf Oscar? Cinco. Ah, ok. Esse é Sierra Golf Oscar. Uno, vento 1270 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, 270. 17, táxi de alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3217. Golf, possível. 4, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, Salvador Ilhéus, 060, Golf 677, plano Yankee. Decola a pista 97, curva direita, coral é a subida. Controle 119, decimal 35, transponder 5013, Oscar para Golf. Direita após. Parte do aero está com dois a bordo. 1895, 1010, Papa Golf. Vamos voar até a Grécia. Salve. 4198, pronto para cópia. Salvador Confins, 340, via o Brasil 21. Decola pista 1-0, curva direita, saída arbó, transição elefa, controle 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-0-9-3, 4-1-1-8. Afirmo, saída arbó, transição elefa. Cinco zero cinco três no transporte. Portão 3, chama pronto. O Guaracá 4 está pronto para o passo. 3297, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. Guará 40, táxi autorizado, pátio militar. Táxi aí, hotel. Decola da interseção ou da cabeceira?